Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui só comentar brevemente mais dois parágrafos aqui do Louis Lavelle, e depois nós vamos interromper, e na segunda parte nós não faremos perguntas e respostas, porque nós temos aqui um visitante ilustre, que é o Bruno Garshagen, que fez em Lisboa, na Universidade Católica de Lisboa, uma tese sobre as utopias revolucionárias, na qual ele, partindo do meu estudo sobre a mente revolucionária, ele avançou para outros territórios que não estavam abrangidos nesta tese. Eu vou pedir a ele que nos dê aqui um resumo da tese, que será publicada em livro no Brasil brevemente. O Bruno está aqui para uma rodada de conversações, nas quais também estão convidados, devem chegar por esses dias, o Ângelo Monteiro, Paulo Brigueira, Rodrigo Gurgel, para uma rodada, é a amiga Bruno Duarte, para uma rodada de conversações sobre o estado atual da cultura de língua portuguesa, especialmente no Brasil. Todo mundo sabe que nós estamos atravessando um momento que chamar de decadência seria até eufemismo, que uma coisa para de decair no instante que ela morre. E de fato, que no Brasil houve a morte da cultura superior, a morte da literatura, a morte do pensamento, e a morte dos debates públicos, que hoje giram num círculo de questões absolutamente pueril, que não tem nada a ver com a vida brasileira efetiva. Quer dizer, é apenas uma troca de chavões, a troca de slogans, né, geralmente autoconfirmatórios. E isso, evidentemente, se reflete na vida da nação em geral. Quando os nossos alunos nos testes internacionais tiram sempre e sistematicamente os últimos lugares, tá certo? Isso não é um problema que surja, mas é da falta de verbas para a educação, da má administração da educação pública, mas simplesmente, vamos dizer, da ausência da cultura superior. Se você não tem a cultura superior, é evidente que o ensino elementar e secundário decai na mesma proporção, criando então um estado, vamos dizer, de inconsciência generalizado que nunca se viu em país nenhum do mundo. Eu já procurei. Quando os outros países falam em decadência cultural, a decadência cultural deles nos parece um estado quase paradisíaco. Os americanos também dizem que a cultura nacional deles está em decadência, mas comparado com o Brasil, é uma coisa impressionante. Se você pega por ano só os livros que alimentam o debate político aqui, e você vê que o debate político aqui é travado especialmente através de livros. Primeiro através de livros, depois através de artigos de jornal, revista, e por fim vai parar a televisão. No Brasil tem só a televisão, né? Quando sai um livro sobre alguma coisa, sobre alguma coisa da atualidade, em geral se esgota na finalidade propagandística e nada mais, né? Então, vamos dizer, para não dar conta desse estado de coisa, mas pelo menos conseguir descrevê-lo uns para os outros, é que eu convidei esses escritores brasileiros, que são das poucas pessoas que ainda estão pensando, mas que, vejam vocês, as pessoas não ocupam o espaço público que deveriam. Não é isto? Se você vê que qual foi o último nomeado para a Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, cuja única ocupação na vida é plagiar os meus artigos com 15 anos de atraso, tá certo? Repetindo, digo plagiar, porque plágio no Brasil só existe plágio textual, não existe plágio de ideia, mas repetir os meus artigos com 15 anos de atraso. Esse é o único mérito que o sujeito tem, além de ocupar um posto na administração do jornal O Globo. Também um pouco antes, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras o cirurgião plástico Ivo Pitangui, né, que embelezou, de certo modo, a sociedade carioca. Talvez as mulheres dos demais acadêmicos, que deviam estar com 153 anos cada um, ele foi lá, deu uma ajeitadinha nelas e, em retribuição, elegeram-no para a academia. Isso não deixa de ser um mérito literário, né, extraordinário, porque se as mulheres deles ficam mais bonitinhas, eles passam mais tempo em casa e escrevem menos. Então, então o Bruno está aqui para essa rodada de conversações que deve começar segunda-feira, mas ele foi o primeiro a chegar, então eu vou aproveitar, já que ele está aqui, então falar deste outro assunto, quer dizer, que está ligado, mas não é a mesma coisa, que é o estudo dele sobre as revoluções, tá certo? Mas antes eu queria dar uma mexidinha aqui rápida nesses dois parágrafos do Lavelle, só para não perder o embalo. Então, esse texto do Lavelle é dos mais densos e mais difíceis. Esse livro é tirado esse texto é tirado do livro De l'Intimité Spirituelle, que eu consideraria o livro principal para aqueles que querem entrar no estudo do Lavelle. Por quê? Porque é uma coletânea organizada depois da morte dele, mas que pega todos os tópicos que ele foi desenvolvendo ao longo da vida e tem isso de maneira condensada. É claro que você lê a versão mais comprida da grande obra metafísica dele, que é a Dialética do Eterno Presente, é uma leitura mais fácil, né? Às vezes você escreve depois uma coisa para facilitar e complica mais. Eu acho que o livro A Presença Total, que é o resumo da Dialética do Eterno Presente, é muito mais difícil de ler do que a própria Dialética do Eterno Presente. Mas o problema é que se você vai ler isso, você vai se deter muito tempo em cada questão em particular e até você pegar a estrutura do sistema inteiro vai levar muito tempo. E nesse outro livro, que é De l'Intimité Spirituelle, o sistema do Lavelle está inteirinho lá, tá certo? Ainda que de uma forma condensada e difícil, tá certo? Muito bem, então o parágrafo seguinte diz o seguinte: a distinção do sujeito e do objeto exprime, portanto, uma primeira análise do ser. Isto aqui é básico, quer dizer, o sujeito e o objeto não aparecem jamais, em primeira instância, como substâncias no sentido cartesiano. Existe aqui uma substância, quer dizer, um ente que consiste em pensar e outro ente que consiste em ocupar lugar no espaço. Quer dizer, essas duas presenças não se apresentam a nós jamais como substâncias, mas como decorrente de uma análise do ser. Então diz ele que a primeira e mais básica das experiências é a simples presença do ser e da nossa presença no ser. Ou seja, a diferenciação de sujeito e objeto, ela é posterior e, na verdade, ela é bastante difícil. Quando vocês observam uma criança, um bebê recém-nascido, e você vê a curiosidade com que ele examina a sua mão, o seu pé, você pergunta, peraí, mas isto aí é sujeito ou objeto? Para nós, a totalidade da presença dele, psíquica e física, é sujeito, ele é uma pessoa, um ser humano na sua totalidade, inseparável de corpo e alma. Mas para ele ainda está em dúvida se o seu pé e a sua mão fazem parte do sujeito ou do objeto. Na verdade, a própria, o problema que se discute até hoje de mente e corpo mostra que não é fácil você distinguir o que é o sujeito. Qual é? Onde termina, dentro do meu próprio ser psicofísico, onde termina a minha parte subjetiva e onde começa a minha parte objetiva? Então, a simples dificuldade de fazer esta análise mostra que o sujeito e objeto não existem como substâncias, tá certo? Mas como conceitos diferenciais que são obtidos de uma análise, isso é, de uma separação entre elementos que são dados juntos e mesclados na presença integral do ser, segundo Lavelle. É? Daí prossegue ele. Mas o que há de admirável, o que não se notou suficientemente, é que o sujeito permanece sempre no ser e não necessita deixá-lo para empreender essa análise. Ou seja, para o sujeito se diferenciar do objeto, ele não sai do ser, ele continua dentro do ser. Portanto, a distinção do sujeito e objeto é algo que se dá dentro do ser, mas por iniciativa do sujeito humano e não do objeto. Quer dizer, não são as coisas em torno que vêm nos informar a nós que nós somos o sujeito do conhecimento, que elas são o objeto, mas ao contrário, essa distinção parte do sujeito. Tá certo? Então, para ele operar essa distinção, é necessário que haja, é claro, uma concentração do sujeito na sua atividade mental, cognitiva, ao ponto de ele se diferenciar completamente do mundo em torno e do seu próprio corpo. Tá certo? Então, essa concentração também não é fácil, porque os nossos estados mentais, os nossos atos cognitivos, vêm de mistura com um fluxo constante de sensações e estados corporais, e distinguir uma coisa da outra também não é fácil. Então, esse processo de distinção do sujeito, onde ele toma consciência de si mesmo como o protagonista do processo cognitivo, pode ser tão trabalhoso que acaba sendo vivenciado como uma separação. Ou seja, o sujeito passa a se perceber a si mesmo como se ele fosse independente da totalidade do ser, na qual, no entanto, ele continua inserido. E esta independência, esta impressão de independência, essa experiência de independência, é que gerará, precisamente, o idealismo filosófico, no qual o sujeito entenderá que o universo inteiro do objeto não é senão uma representação que existe na mente dele. Mas o próprio fato de que o idealismo seja um produto tardio da filosofia mostra que não só na evolução do indivíduo, mas também na passagem do tempo histórico, esta separação entre sujeito e objeto, esta tomada de consciência do sujeito por si mesmo, é uma coisa problemática e difícil, senão teria acontecido logo no primeiro dia. Mas quando você vai ver, os gregos não tinham a menor ideia disto. E se você explicasse a filosofia idealista para Platão, ele teria até alguma dificuldade de entender o que, que você está dizendo, porque lhe pareceria uma inversão total da ordem natural da experiência. Decidir fazer essa análise é, para o eu, estabelecer-se a si mesmo e afirmar a originalidade de todas as relações que o unem ao todo do qual ele faz parte. Ou seja, esse sujeito é uma coisa que existe, evidentemente, o sujeito pensante, o sujeito cognoscente, dizer, embora ele não tenha uma presença física, não corresponda à nossa presença física integralmente, ele tem uma existência própria, ele tem uma modalidade de relação com o todo que é diferente da relação que todos os demais objetos ou seres têm com o todo. Tá certo? Então, você percebe, por exemplo, se você vê uma pedra, uma árvore, um animal, você vê que elas não estão se relacionando com o todo e nenhumas com as outras da maneira que você está se relacionando, que é a maneira cognitiva que abrange todas elas. Você veja, por exemplo, que a maior parte dos animais, tá certo? Não tem noção uns dos outros. Se você perguntar assim, quando foi a primeira vez que um urso polar tomou conhecimento da existência de um negócio chamado girafa? Pode ter acontecido em algum jardim zoológico se os camaradas, por acaso, carregaram a jaula do urso passando pela jaula da girafa. Mas fora disso, eles não têm consciência. Outros animais que estão coexistentes no mesmo espaço também não têm notícia uns dos outros. Então, quando os romanos tinham um ditado, aquila non capit moscas, águia não caça moscas. Então pergunto eu, mas quando foi que alguma mosca teve notícia da existência de águias? A águia não os caça porque são desprezíveis demais. Mas os mosquitos não fogem dela porque não sabem que ela existe. Então, e no entanto o ser humano olha tudo isso e ele tem consciência da interligação de todas estas espécies e de todos os demais seres e demais fenômenos do mundo natural que se ignoram uns aos outros. Também não deixa de ser característico que o ser humano é o único bicho que vive em todos os climas da Terra e sobrevive bem, ao passo que todos os outros animais precisam de um clima específico e retirados dali eles morrem. Então, quer dizer, esta posição do sujeito como protagonista do processo cognitivo o torna uma espécie de realidade que é ímpar, que é única e não é incomparável com todas as outras. Essa incomparabilidade mesma, tá certo? Pode reforçar de tal modo o ponto de vista subjetivista que nasce então a filosofia idealista, ou seja, a subordinação completa do objeto ao sujeito. Na verdade, o que há por trás de toda a filosofia idealista é, me parece, é quase um erro gramatical. Assim, tudo o que eu vejo somente com os meus olhos, não com os olhos de outros. Tá certo? Então, eu não sei da existência de nenhum objeto visível sem ser pelo meu olho. Eu não tenho um outro modo de conferir a visibilidade deles senão pelo meu olho. Portanto, esta visibilidade deles é uma característica que eles têm em si mesmos ou é a mera projeção, vamos dizer, do formato e da estrutura do meu próprio olhar. Então, eu dito ampliando isso, tudo o que eu conheço através da minha consciência, da minha inteligência, da minha capacidade cognitiva. E eu não tenho uma outra capacidade externa que me permita conferir se aquilo que eu vejo nos entes, aquilo que eu percebo nos entes, está realmente neles ou está apenas em mim mesmo. Portanto, a velha definição escolástica da verdade, né, como a coincidência ou o acordo entre o pensamento e as coisas, pode se chocar com a objeção idealista. Eu digo, sim, mas eu só conheço as coisas através do meu próprio pensamento. Então, quando eu confiro o meu pensamento com uma coisa, eu estou conferindo apenas o quê? Um pensamento meu, uma ideia minha, com uma impressão minha, ou seja, dois produtos da minha mente. Isso é um equívoco, nós não precisamos discutir isso agora, mas esta é a origem do processo idealista e ele, de fato, é tardio em filosofia, o que mostra que, vamos dizer, esta tomada de consciência dos poderes do ego por si mesmo é uma coisa problemática e difícil. Tá? Nós, analisando as meditações metafísicas de René Descartes, nós vimos como esse processo de tomada de consciência do eu por si mesmo está repleto, vamos dizer, de equívocos, de armadilhas, de alçapões e de ambiguidades. E quanto mais eu me aprofundo no assunto, mais eu vejo até que a ideia mesma de que a modernidade começa com a descoberta da subjetividade por René Descartes é uma ideia completamente errada. Né? E eu noto até agora, estou preparando o livro sobre Descartes para publicação, e estou obrigado a voltar a esse assunto e pensar nele. Existe um trecho nas meditações ao qual as pessoas não prestam muita atenção, que é quando Descartes, após ter chegado, ele primeiro formula a dúvida universal, depois descobre o cogito ergo sum, portanto, a autonomia do eu pensante como fonte da certeza. Depois que ele disse isso, ele vai entrar nas provas da existência de Deus. E a prova é a seguinte: Deus meteu na minha cabeça as ideias eternas, que eu mesmo não poderia ter inventado. Essa ideia como a eternidade, absoluto, etc, etc, etc. É a primeira coisa que ele disse. Então a gente pode perguntar, peraí, mas também não foi Deus que colocou na sua mente a ideia eterna de identidade, sem a qual nenhuma dessas existe, e sem a qual o reconhecimento do eu por si mesmo seria impossível? Então foi. Então quer dizer, o eu não é, segundo Descartes, a fonte da certeza. Parece que é, mas ele mesmo reconhece que não é. E mais adiante ele diz ainda, mais claramente, eu tenho a noção do infinito antes que a do finito. E eu tenho a noção de Deus antes de eu ter a de mim mesmo. Ou seja, qual é a fonte das certezas? A fonte das certezas são as ideias eternas e é Deus em última análise. Como dizia Platão e Aristóteles. Estou falando o que Descartes está diferindo de Platão e Aristóteles? Absolutamente nada. Só pareceu que diferia. Né? Então, essa é a minha pergunta no livro. Quer dizer, se é para chegar a essa conclusão, que Platão e Aristóteles subscreveriam igualzinho, então para que toda essa parafernália da dúvida universal e por que essa passagem dele, né, pelo eu como fonte da certeza, se depois ele mesmo vai desmentir isso? Quer dizer, o eu não é fonte da certeza, coisa disso, mas nenhuma. A fonte da certeza é Deus, tá certo, que me criou e infundiu em mim as ideias eternas, entre as quais a ideia de identidade, sem a qual eu não poderia perceber nem que eu sou eu mesmo. Né? Então, quer dizer, em todo esse processo de formação do idealismo moderno, existe uma série de equívocos e de camuflagens. É toda uma história mal contada e mal compreendida, no fim das contas. Às vezes não por maldade ou por sacanagem, nem do próprio Descartes, nem de ninguém, mas simplesmente as pessoas se atrapalharam e, às vezes, não podendo... às vezes ficavam inibidas de dizer certas coisas. Hein? Então, no caso ainda do próprio Descartes, né, eu até vou parar aqui e vou ler um pedacinho do que eu andei escrevendo para o livro do Descartes, que é uma conclusão daquelas aulas que eu dei aqui mesmo. Este livro não abrange aquelas aulas, essas aulas seriam A transcrição das aulas seria depois um segundo volume sobre Descartes, né? Isso aqui seria só a introdução daquilo. Mas no finzinho ali do negócio, eu estou dizendo o seguinte: se a dúvida universal é autocontraditória e logicamente impossível, parênteses, você vê que Descartes diz que vai colocar tudo em dúvida. Só que, pergunto eu, ele coloca tudo em dúvida? Não. Ele só coloca determinadas coisas em dúvida. Ele formula uma dúvida aqui, por exemplo, uma dúvida quanto aos sentidos, uma dúvida quanto à memória, são diferentes tipos de dúvidas. Né? Elas formam a dúvida universal? Não, elas formam apenas uma coleção de dúvidas. Ele jamais colocou tudo em dúvida. Né? Segundo, para você levantar uma dúvida, é necessário que você se apoie numa outra certeza. Por exemplo, bom, eu posso duvidar de que Deus existe, mas eu não posso duvidar de que Deus existe se eu duvido que eu ouvi falar disso em algum lugar. Então eu preciso acreditar piamente que eu ouvi uma conversa sobre Deus. Né? Eu posso colocar em dúvida, vamos dizer, a acuidade dos sentidos, mas para isso eu tenho que acreditar que eu tenho sentidos. Então, qualquer dúvida que você formule é sempre específica. Isto faz parte, vamos dar para a definição de dúvida. Então, a ideia de uma dúvida universal é autocontraditória, ela é impossível de ser realizada. E aí pergunto eu, mas se ela é impossível, e Descartes não era nenhum cretino para não perceber uma coisa dessa, como é que um filósofo, com a habilidade extraordinária dele, passa por cima deste negócio? Então, o que ele está chamando de dúvida universal não é uma hipótese filosófica razoável que possa ser expressa. É alguma outra coisa. E quando você vai investigar, né, você vê que naquele período o Descartes estava realmente num tal estado de dúvida, mas não a dúvida epistemológica, ele tinha uma dúvida de ordem religiosa, porque ele era um cara católico, professava o catolicismo exteriormente, mas estava metido no meio dos protestantes, todos os amigos dele eram protestantes, todos os caras com quem ele discutia suas ideias eram protestantes, ele batizou a filha na igreja protestante e consta que casou na igreja protestante. Ele participou do exército protestante do Maurício de Nassau, sim, aquele mesmo que invadiu o Brasil, e participou do exército católico do Duque da Baviera, que a sua está dividida em duas coisas. Terceiro, ele entra na Ordem Rosa Cruz, que é um bando de gnósticos. Então, o sujeito tem na cabeça, ele tem um pouco de catolicismo, um pouco de protestantismo, um pouco de gnosticismo. E, bom, se eu fizesse isso também, né, estaria, quer dizer, eu vou lá, me inscrevo, sou, né, torcedor do Corinthians, mas também sou do São Paulo, sou do Palmeiras, etc, etc. É claro que o sujeito fica em dúvida, e esta dúvida se traduziria, então, vamos dizer, numa inquietação religiosa. E, portanto, o medo do pecado e o medo da condenação eterna. O que é a condenação eterna? É o que a Bíblia chama a segunda morte. O que é a segunda morte? É a privação da visão de Deus. Mas se você não tem a visão de Deus, meu filho, você não tem as ideias eternas. Então você nem sabe que você é você mesmo. Esta é a dúvida, esse é o temor de René Descartes. É? Um temor de ordem puramente religiosa que ele camufla num argumento epistemológico. Como é que eu sei que é uma camuflagem? Bom, eu sei pelo seguinte, a dúvida, esta dúvida religiosa, este drama religioso, moral, já estava presente nele biograficamente, como se confirma pelos três sonhos que até analisei durante aquelas aulas. E o argumento da dúvida universal, quando você lê o livro do Marcel Guerroux, que aliás é um grande livro, que é um exame da estrutura, da ordem interna do argumento cartesiano, e ele disse, nessa estrutura, o René Descartes usa o artifício ou a figura da linguagem do gênio mau para expressar a sua concepção filosófica. Eu digo, foi ao contrário. O problema, o temor do gênio mau já estava dado antes. E o argumento filosófico ele já encontrou pronto na peça do Plauto, o Anfitrião, que foi escrita, né, quanto tempo antes? Foram 17 ou 18 séculos antes? Então, ele está com aquele drama, temor do gênio mau, temor da condenação eterna, e aparece, então, a peça do Plauto, que dá pronto para ele a formulação da dúvida universal. Ele fala, pô, está aqui, eu não posso me explicar, dar o português claro, com relação ao problema da danação eterna, porque se eu tentar resolver esse problema aderindo a uma religião, eu vou desagradar os meus amigos da outra. É? Então, eu não posso, publicamente, nem desagradar os meus amigos católicos, nem os protestantes, nem os gnósticos. Mas não é só uma questão de temor da pressão social. Ele também, ele tinha absorvido do catolicismo, do protestantismo e do gnosticismo coisas que ele considera como verdades valiosas. Então ele não pode abdicar de nenhuma delas. Então ele não podia equacionar o problema nos seus termos religiosos originários. Então o que ele faz? Ele camufla, ele faz a maquiagem epistemológica e transforma o drama do gênio mau no argumento das meditações. Então é o contrário, em vez de você ter aqui um argumento epistemológico e uma figura de linguagem, que é do gênio mau, apenas como um instrumento para transmiti-la, como diz Marcel Guerrou, é o contrário. Você tem o problema do gênio mau e daí você encontra o argumento epistemológico pronto na peça, né, do Plauto, e daí saem as meditações. Então essa é a conclusão que eu chego aqui neste estudo. Né? Para, vamos dizer, os que têm a visão clássica oficial do René Descartes, pode ser uma decepção. Mas, eu acho o contrário, até como obra literária, as meditações passam até a valer muito mais, porque é a maior camuflagem epistemológica da história. Então, isto só para dizer para vocês que esta é a versão oficial, consagrada, quase universal hoje em dia, de que a modernidade começa com a descoberta da autonomia da subjetividade por Descartes, é uma história mal contada. Descartes não descobriu nenhuma autonomia da subjetividade, jamais acreditou nisto e apenas a usou como um passo da argumentação epistemológica que terminará aonde? No reconhecimento de que Deus é a origem das ideias eternas e, portanto, é originador também do conhecimento que eu tenho de mim mesmo, coisa que Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, o universo inteiro concordaria com ele e que não tem nada de diferente. Então, quer dizer, essa construção da personagem de René Descartes como fundador da subjetividade moderna, ela é um engano. Ele exerce essa função mesmo graças à leitura errada que um bando de gente fez dele. Ou seja, ele não inventou subjetividade nenhuma, não descobriu subjetividade nenhuma, mas os outros acharam que ele descobriu. E daí passaram a acreditar nisto. E daí segue-se toda uma problemática filosófica que vai depois passar por David Hume, Kant, etc, etc, etc. E prosseguir, ainda no século XX você tem expressões importantes da filosofia idealista. Então, se eu só prosseguir mais um pouquinho. Agora não sei o que eu faço, se eu prossigo com o Lavelle, ou se eu acabo de explicar o negócio do René Descartes. Perguntei aqui para a Marcela. Marcela, manda em mim. O que que eu faço, Marcela? Descartes? Então vamos lá. Está feito. Eu retomo o Lavelle na aula que vem. É só mais um pouquinho, porque nós vamos interromper para depois fazer a nossa conversa com o Bruno. Então, se a dúvida universal é autocontraditória, é logicamente impossível, se ela não corresponde a nenhum conteúdo de consciência racionalmente expressável, ou seja, você não é capaz de dizer o que é a dúvida total, você só pode expressar dúvidas parciais. Né? Então, isso quer dizer que dúvida total, dúvida universal, não é um conceito, é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Se fosse possível duvidar de tudo, o que aconteceria? Aconteceria que eu teria perdido a visão de Deus, portanto a visão das ideias eternas, portanto eu estaria nos quintos infernos, literalmente. Né? É uma coisa horrível. Então, e o René Descartes, na narrativa dos sonhos, você vê que aquele negócio está deixando ele com muito medo. Se ela só pode ser aludida indiretamente através desta ou daquela dúvida em particular, sem jamais conseguir unificá-las todas, e se ademais ela abre uma pista falsa que desemboca no império ilusório do eu pensante, logo destronado em favor da boa e velha fonte divina da certeza, que é exatamente o que Descartes faz, nada disso impede, como já vimos, que ela seja, enquanto experiência emocional e imaginativa, perfeitamente real. Ou seja, não dá para você formular, equacionar racionalmente a dúvida total, mas dá para você ter um medo danado da perda das ideias eternas. A presença e a força de um estado imaginativo ou emotivo não dependem de maneira alguma da realidade do objeto que o desperta. O temor insensato de um perigo imaginário é tão real na mente que o experimenta quanto o temor razoável ante uma ameaça efetiva e iminente. Com isso, eu não quero dizer que só que o sujeito que tem um medo ilusório, né, que para ele, subjetivamente, aquilo é verdade. Não, eu quero dizer que o estado dele é real. Se o sujeito está com medo de alguma coisa que não existe, nós podemos ver que ele está com esse medo existe realmente. Tá certo? Que Descartes experimentou e sentiu a dúvida universal, ele próprio o declara, e não temos razão para questioná-lo. Já não é tão segura a fonte, a origem de onde ele tirou essa ideia. Ele diz que ela brotou espontaneamente da experiência vivida, do estado de incerteza em que o deixaram os ensinamentos recebidos desde a infância. Mas isso simplesmente não é verdade. Ele encontrou o argumento da dúvida universal pronto, com gênio mau, cógito e tudo mais, numa comédia de Plauto escrita 17 séculos antes, que estava entre os seus livros de cabeceira, que ele não pode dizer que ele ignorava, e que ele não cita jamais. Ou seja, ele copiou o argumento e escondeu a fonte. Né? Esta revelação pode parecer chocante o quanto se queira, mas não creio que as provas coligidas por Benjamin Garcia Hernandez no livro Descartes e Plauto possam ser um dia impugnadas. As provas são assim, arrasadoras. O argumento é exatamente como está no Descartes. Né? Nem restaurada jamais a crença na originalidade absoluta da hipótese cartesiana. O argumento da dúvida universal é um plágio em toda a linha. Mas isso não resolve, é claro, o problema de saber por que Descartes decidiu cometê-lo, não sendo estúpido o bastante para imaginar que passaria despercebido para sempre. O gosto do filósofo pela ocultação e pelo fingimento é bem conhecido dos historiadores. A divisa que ele adotou como regra de vida já diz tudo. Larvatus prodeo, eu caminho mascarado. Ele completava esse lema com uma segunda máxima. Quem bem se escondeu, bem viveu. No meio de uma colorida vida social, ele sempre encontrou um jeito de manter-se escondido por longos períodos e de apagar tão habilmente as pistas dos seus passos que até hoje os estudiosos não conseguiram decifrar alguns enigmas essenciais da sua biografia, como, por exemplo, o de saber se esse católico professo foi um aliado secreto dos protestantes na Holanda ou um espião a serviço dos jesuítas. Temos duas hipóteses. Quer dizer, passaram 3 séculos e meio, sei lá quanto, 4 séculos, e até hoje ninguém descobriu isso. Né? Também não se tem a menor ideia da origem dos recursos financeiros que lhe permitiram manter um padrão de vida de grand seigneur, sem nenhum emprego regular e sem que a venda das suas propriedades de família bastasse nem de longe para isso. É ainda notável, no mesmo sentido, que justamente a obra na qual esse pioneiro da ciência moderna explica a sua concepção científica do universo, o Tratado do Mundo, seja construída como uma obra de ficção, uma especulação imaginária, e que versasse não sobre o cosmos físico acessível à experiência, mas sobre o universo hipotético que Deus teria ou deveria ter construído se ele fosse René Descartes. De modo que até hoje não sabemos exatamente se Descartes acreditava nas suas concepções cosmológicas ou se simplesmente se divertia em construí-las. Tudo isso, no entanto, não explica por que Descartes escolheu o artifício da dúvida, que na peça de Plauto aparecia como uma farsa demencial. Quer dizer, uma situação montada por um espírito maligno precisa de propósito para enganar um outro. A dúvida universal nada tem com efeito de uma simples hipótese filosófica. Ela é a antecipação atemorizante de um estado que, a rigor, nenhum ser humano pode vivenciar, só conceber imaginativamente por meio da ampliação hiperbólica de um temor irracional. Sobretudo se amputada da dimensão cômica que tem em Plauto, ela se torna a imagem temível da condenação eterna, da privação de todo contato com a fonte da certeza. A Bíblia descreve esse estado como segunda morte. É o destino reservado àqueles que, em vida, se fizeram discípulos e seguidores impenitentes do pai das mentiras. O Catecismo da Igreja Católica, edição de 1992, ensina que esse estado se define essencialmente pela separação eterna, pela privação irrevogável de toda a visão de Deus, portanto também pelo esquecimento irremediável das ideias eternas, pelo naufrágio da mente numa agitação frenética, estéril, sem finalidade e sem fim, que é a imagem do inferno como fogo sem luz, bem apropriadamente resumo. Então, o fogo significa atividade mental, mas não tem luz, ou seja, é a mente sem inteligência. A incerteza total que Descartes alude no começo das meditações só pode ser compreendida como a atemorizante antecipação imaginária da segunda morte. Motivos para temê-la não lhe faltavam, mas dificilmente se poderia acreditar que eles vinham de remotas experiências vividas nos bancos escolares. Pois, na verdade, a parte mais importante, criativa e decisiva da vida adulta de Descartes transcorreu em circunstâncias aptas a fomentar a incerteza religiosa e o temor da condenação eterna de maneira muito mais intensa e dramática do que qualquer coisa que possa ter lhe sucedido na juventude. Ou seja, esse estado de incerteza, ele estava vivendo como uma experiência presente no tempo que ele estava presente na Holanda e na Alemanha, já como homem adulto, e não como mera evocação. Ah, os jesuítas me ensinaram um negócio errado quando eu tinha 15 anos. Fala, claro que não. A.C. Grayling defende a hipótese de que Descartes era um agente secreto da Companhia de Jesus, portanto da família Habsburgo, que governava a Espanha e que o enviou à Holanda como parte do seu projeto abrangente de recatolicizar os países protestantes. Isso bastaria para explicar por que Descartes passou tão longos períodos fora do seu país natal. Não apenas ele tinha uma missão a cumprir, mas por sua ligação com o rei da Espanha, ele se tornava persona non grata à Casa Real Francesa. No entanto, seu envolvimento com os protestantes da Holanda foi muito mais sério e profundo do que se esperaria em tais condições. Um momento. Praticamente todo o círculo dos seus amigos e dos intelectuais com que ali discutiu suas ideias constituía-se de protestantes. Ele chegou a participar como voluntário de operações militares sob o comando do príncipe Maurício de Nassau, sem prejuízo de que um ano depois ele se alistasse também no exército católico do Duque da Baviera. Para cúmulo, batizou na igreja protestante a filha que tivera com uma criada. Essa informação é certa, possui-se o registro do batismo. Não há a menor dúvida que esse católico professo batizou a filha na igreja protestante, o que na época era um negócio quase impossível, é? E pior, existem várias outras dúvidas que eu esqueci de colocar aqui com relação a vários outros itens que mostram a incerteza ou a ambiguidade ou o caráter escorregadio da atitude religiosa de Descartes. Por exemplo, é muito famoso o fato de que ele, querendo descobrir a ciência universal, ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Loreto de que subiria de joelhos da escadaria da sua igreja, caso conseguisse descobrir. Isso todo mundo fala, então, não, Descartes era um carolo, um devoto, etc, etc. Só esquece o seguinte, ele descobriu a tal da ciência e não cumpriu a promessa. Então, esse catolicismo dele não era tão sério assim. Ele era católico, mas não era tanto. Era protestante, mas também não era tanto. Era agnóstico, mas também não era tanto. Em suma, ele estava realmente num mar de dúvidas. Consta também que na mesma igreja ele se casou em segredo com a mãe da criança. Não há provas documentais disso, mas é óbvio que os pastores devem ter imposto o casamento como condição para o batismo. Ao longo de todo esse tempo, Descartes assegurava em público a ortodoxia da sua fé católica, mas seja em função do seu trabalho de agente secreto, seja por escolha pessoal, quer dizer, as duas coisas o colocariam numa posição bastante ambígua e difícil. Se ele era um agente secreto, ele tinha que mentir o tempo todo. Se ele estava entre os protestantes, não como agente secreto, mas apenas por uma afeição sincera, de bom, então ele tinha que mentir para os católicos. Quer dizer, a situação é psicologicamente perigosa pelos dois lados. O fato é que ele viveu por anos a fio na fronteira entre duas religiões inimigas, cultivando uma ambiguidade propícia a alimentar mais incertezas do que qualquer lição mal fundamentada que ele pudesse ter recebido décadas antes dos seus professores jesuítas no Colégio de La Flèche. Como se essa dose de ambiguidade não fosse bastante, em 1619 ele parte da Holanda para a Alemanha, onde se liga à organização esotérica dos gnósticos Rosa Cruz. Essa compreensiva acumulação de tensões espirituais acabará por explodir nos três sonhos que ele tem na noite de 10 para 11 de novembro daquele ano, nos quais ele verá uma revelação iluminativa e que decidirão de uma vez por toda o curso da sua vida interior. Nós fizemos no curso já a análise desses três sonhos, mas eu não preciso voltar nisso agora. A esta altura, o enigma de Descartes parece estar se tornando um pouco mais compreensível. Dividido entre catolicismo, protestantismo e gnosticismo, acossado pelo temor da condenação eterna e da perda de todo contato com a fonte divina da certeza, Descartes não estava lidando com um problema meramente intelectual, mas com um drama existencial profundo, do qual ele não poderia sair pela mera adesão formal a uma das três correntes e rejeição das outras duas, sem fazer inimigos por toda a parte, e sem abdicar do coeficiente de verdades que julgava ter obtido de cada uma delas. Então, quer dizer, tem um drama externo, uma posição social que difícil de sustentar, mas não é só a posição social, é também uma divisão interna. Excluída a possibilidade da solução teológico-doutrinal, que restava a Descartes se não transfigurar o drama num problema filosófico e tentar resolvê-lo por meio da razão natural, da busca de um ponto arquimédico puramente epistemológico, independente de qualquer tomada de posição religiosa. A comédia de Plauto forneceu-lhe a metáfora ideal para dar ao temor infernal da segunda morte a aparência de um problema epistemológico apto a ser enfrentado por meio da pura análise racional, sem apelo à fé religiosa. Na hora que ele leu essa peça, falou, pronto, é isso aqui que eu vou fazer, vou pegar todo esse drama e transfigurar nesses termos, como se eu fosse esse personagem que foi colocado por um espírito maligno numa situação de dúvida total. Se essa estratégia desemboca no círculo vicioso do eu que se proclama fonte autônoma da certeza, ao mesmo tempo que admite a origem divina das ideias eternas, sem as quais não existiria a possibilidade da certeza, isso é menos o fracasso de uma investigação filosófica do que a confissão implícita de que não se tratava de um problema genuinamente filosófico, e sim de um drama religioso camuflado com a ajuda de um plágio sob a aparência da pura especulação filosófica. Deu para entender? Então quer dizer que o Marcel Guéroult, que fez uma análise espetacular do texto das meditações, ele não chegou a captar isso, por quê? Porque ele se ateve somente ao texto e à estrutura interna do texto, à argumentação. E é por isso que eu acho que o método dele não é suficiente. Precisamos usar o método Friedlander e perguntar: as ideias filosóficas do cidadão correspondem a que experiências reais? Da onde ele tirou essa ideia? Quando você vai ver, Descartes tirou essa ideia da confluência casual, feliz coincidência, vamos dizer, do estado de dúvida moral e religiosa com a leitura do Anfitrião de Plauto. Deu para entender? Então, eu acho que eu realmente matei o enigma. Espero que sim, hein? Claro, depois tem muito mais. Muito bem, então, eu não vou nem continuar com o texto do Lavelle, que em seguida tem um pedaço muitíssimo interessante, maravilhoso, mas vamos deixar para lá, tudo bem? E vamos fazer um intervalo e daqui a pouco eu vou chamar o Bruno aqui, e que vai dizer para você umas coisas muito interessantes que ele andou descobrindo a respeito da questão das utopias revolucionárias. Tá bom? 10 minutos, nós voltamos. Então, estamos aqui de volta. Quero ver que este não é o Bruno Gachai, né? O Bruno Gachai é este aqui. E o Jimmy, que é o nosso webmaster, vai se retirar. Está na hora da mamadeira. Então, vamos lá. Bruno, seja bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui. E uma oportunidade ímpar de a gente ter, vamos dizer, um trailer, uma prévia do que será esse livro sobre as utopias revolucionárias. Como é o título do livro? O título ainda não está definido. O título da tese de mestrado foi Violência e Perfeição, um estudo sobre as utopias revolucionárias de Lenin e Hitler. Muito bom. Então, você pode dar aqui para os nossos alunos uma ideia de qual foi o seu ponto de partida? Parece que o ponto de partida foi realmente o negócio do meu estudo da mentalidade revolucionária, mas daí você ampliou o negócio, foi para regiões que eu nunca teria pensado. Você pode nos explicar isso aí? Sim, claro. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Fico muito honrado e agradecido. Realmente, o meu ponto de partida foi os seus estudos sobre a mentalidade revolucionária. Eu estava estudando em Lisboa nessa época, na Universidade Católica Portuguesa, e num determinado seminário, que foi um seminário do professor Rui Ramos, que era um seminário sobre história das revoluções e história do pensamento revolucionário. E quando eu comecei a estudar para o seminário, eu lembrei imediatamente das leituras que eu já tinha feito e dos vídeos que eu tinha visto sobre os seus estudos a respeito da mentalidade revolucionária, né? Propus esse tema ao professor, ele aceitou, ficou muito entusiasmado, e eu acabei escrevendo um ensaio, um paper, resumindo o seu argumento, a sua pesquisa, né, pesquisa que estava basicamente em artigos de jornal, alguns artigos de jornal e nos vídeos, né, a parte maior das suas investigações naquela época, estou falando de 2007, estava em vídeo. E eu fiz um trabalho condensando esses seus estudos. Quando eu precisava definir o tema da minha tese de mestrado, eu trato de tese e não dissertação, porque eu tentei fazer no mestrado aquilo que se faz normalmente no doutorado, que é ter um argumento original e tentar uma pesquisa que, pelo menos na sua abordagem e perspectiva, não tinha sido feito antes, ou não tinha sido feita antes. E aí eu peguei esses estudos e comecei a investigar, tentando fazer inicialmente um estudo sobre a mentalidade revolucionária. Como os seus estudos estavam, pelo menos naquilo que tinha sido publicado em vídeo, em jornal, estava num aspecto embrionário, embora eu já soubesse que de forma privada esses estudos estavam avançando naquele livro que publicamente o senhor já tinha anunciado que iria publicar sobre mentalidade revolucionária, eu cheguei num impasse teórico, porque se eu avançasse daquilo que eu tinha, eu faria um estudo meu e não seu. E de forma a preservar uma honestidade intelectual que todo investigador acadêmico e todo investigador lato sensu deve ter, eu não poderia avançar nesse sentido, porque senão eu ia deixar de fazer uma pesquisa que era sobre os seus estudos e avançar sobre aquilo que eu imaginava ser a mentalidade revolucionária. Mas querendo manter essa ideia original, eu encontrei nessa pesquisa um grupo de autores que o senhor já tinha recomendado nesse estudo, Thomas Monar, James Billington, Norman Korn, enfim, um grupo de autores que eu já havia estudado para tentar compor essa ideia. Estudando outros autores, a partir desses, eu cheguei nessa ideia de utopia política, né? Embora a bibliografia seja pequena ainda, eu cheguei num grupo de autores que tratava desse tema e eu podia, se pudesse assim, construir essa ideia numa imagem, a utopia política era um círculo maior dentro da qual a mentalidade revolucionária estava inserida. Não que ela fosse menor nesse sentido, eu acho que ela explica no comportamento, na ação humana, a própria manifestação dessa utopia política. Mas eu achava que essa ideia mais abrangente da utopia política poderia me fornecer um instrumental teórico que eu precisava para construir uma tese de mestrado. E foi por isso que eu decidi migrar dessa ideia inicial de mentalidade revolucionária para a ideia de utopia política que eu acabei desenvolvendo posteriormente. Quer dizer, você de algum modo se ampliou o campo de observação. Exato. No estudo que eu fiz, eu vi que o problema era grande demais, é que eu só tinha que pegar um aspecto, e eu peguei o aspecto apenas da estrutura lógica do discurso revolucionário. Eu não vou investigar a origem, né? Não vou tentar situar isso culturalmente segundo as épocas, não vou fazer nada, eu vou pegar só esse ponto e tentar resolver isso. Mas é claro que isso aí é um aspecto dentro de um panorama muito maior, que você mesmo acaba abrindo esse panorama, né? Exatamente. E obviamente, como eu já tinha feito um estudo prévio ou anterior dessa teoria da mentalidade revolucionária, foi mais fácil na hora de ampliar o tema, porque eu já tinha entendido qual era a estrutura interna do fenômeno, eu já tinha entendido como é que funcionava a cabeça desse revolucionário, e na hora de investigar a utopia política enquanto fenômeno político, né, eu consegui já de antemão ter uma ideia de como isso funcionava internamente. Então foi mais fácil desenvolver essa investigação. O que é interessante do projeto, quer dizer, da utopia política, é que ela é um projeto baseado numa ideia prévia, e essa ideia prévia ela carrega uma contradição de per si, quer dizer, uma contradição por si mesma, né, que é o seu caráter irrealizável. E a partir do momento em que um grupo político, uma ideologia política, tenta realizar um projeto que é intrinsecamente irrealizável, ele tenta realizar o que é irrealizável. Então há uma contradição na própria construção da ideia política, né? E ela faz parte dessa natureza da utopia política. Porque toda vez que você tenta realizar politicamente, quer dizer, concretizar esse tipo de ideia, você transforma, você converte essa ideia numa outra coisa que não mais a utopia política. Esse caráter contraditório que faz parte da natureza da utopia política é uma coisa que eu tentei desenvolver na tese, e aí a minha tese de mestrado tem duas partes. A primeira, eu reúno um instrumental teórico tratando da utopia política e da mentalidade revolucionária. Aí tem um capítulo que trata desses estudos da mentalidade revolucionária que eu fiz previamente, baseado nas suas pesquisas. Há lá um capítulo tratando de mentalidade revolucionária, e que eu trato também da ideia de espírito revolucionário e mentalidade revolucionária do Kolakowski. E a segunda parte da tese é uma tentativa de aplicar esse instrumental teórico nos exemplos do século XX, os dois grandes exemplos de utopias políticas do século XX, que é o comunismo, o bolchevismo na Rússia e o nazismo na Alemanha. Então eu saio dessa discussão que qualifica, enquadra politicamente o bolchevismo ou o socialismo russo na extrema esquerda e o nazismo na extrema direita, e reúno essas duas famílias políticas dentro dessa família política que eu nomeio como utopia política ou utopia revolucionária. Porque na primeira parte eu tento aliar essa ideia de política, de utopia política, com a mentalidade revolucionária, né? Quando esses dois grupos teóricos se encontram para formar isso que eu chamo de utopia revolucionária, que eu trato na segunda parte, tentando enquadrar os dois fenômenos, fenômeno russo e nazista. E é curioso porque Aurel Conan, que é um filósofo político que eu usei na tese, e eu descobri através de um livro do Roger Scruton, chamado The Uses of Pessimism, quando eu estava estudando em Oxford, ele cita, tem um ensaio sobre utopia política, escrito pelo Scruton, que ele cita o Aurel Conan, e eu fui investigar, fui procurar e fui ler, e o Aurel Conan trata esses dois fenômenos, o bolchevismo na Rússia e o nazismo na Alemanha, como utopias totalitárias. E ele trata desse aspecto de contradição em si mesma que há na ideia de utopia política. Me diga uma coisa, naqueles estudos eu adotei uma definição quase que provisória de revolução como um projeto de reestruturação total da sociedade por meio da concentração do poder. Ou seja, a revolução se define pela união indissolúvel dessas duas coisas. Projeto de mudança social, muita gente tem, e projeto de centralização do poder também, muita gente tem, sem ter nada de revolucionário. Por exemplo, você pega a famosa Constituição Austríaca, o Dollfuss, era uma centralização do poder, mas para conservar a sociedade do jeito que estava. Então não é um projeto revolucionário. Então, você acha que essa definição ela ainda continua sendo mantida depois de você ter ampliado o raio de observação, ela ainda se aplica ou você teria algo a acrescentar ou a mudar nela? Não, ela se aplica perfeitamente e ela é usada também por outros teóricos. Assim, o próprio Isaiah Berlin, quando ele trata de utopias, ele fala disso. Quer dizer, essa ideia de reengenharia social, essa ideia de redenção da natureza humana ou de alteração da natureza humana pela política, ela se mantém. Então esse aspecto do seu estudo foi mantido da forma original e referendado ou ratificado por outro grupo de teóricos políticos. Esse é um aspecto fundamental, porque você ter só uma utopia política, você tentar realizá-la em termos de concentração de poder, ela não explica como é que ela se mantém, mesmo que ao se manter ela não seja mais uma utopia política. Né? Esse é um dos aspectos mais fantásticos, porque graças àquele elemento da inversão do tempo, então, o que quer que aconteça no curso do processo sempre pode ser justificado e integrado num projeto maior, mais abrangente e mais futuro. Então eu perguntaria a você, o caráter utópico, o caráter irrealizável das utopias, não tem já dentro de si um elemento de premeditação, quer dizer, um poder que vai se perpetuar de qualquer jeito, mesmo que ele não consiga fazer o que prometeu, e às vezes através do fracasso do seu projeto, não existe uma... Eu acho que sim. Diante daquilo que eu investiguei, acho que há duas dimensões. Uma, que é um grupo de teóricos políticos e um grupo de líderes políticos que tomam o poder, que já sabem de antemão que aquela ideia é irrealizável, mas para manter essa promessa é preciso realizar uma série de decisões políticas. Uma delas é essa ideia da engenharia social. E a segunda dimensão é um grupo de líderes políticos que não sabem, que acreditam de forma absoluta que essa ideia de mudança do ser humano, de reconstrução de um novo ser humano, é plenamente realizável, né? Então você sai, nesse caso, do aspecto de uma dúvida razoável, absoluta, por uma crença absoluta de que esse projeto é completamente viável. E geralmente esses líderes políticos que acreditam de forma absoluta e de forma plena que esse projeto é plenamente realizável, eles são os mais sangrentos. Você conhece o livro do Andrew Lobachevsky, o médico, Political Ponerology? Ele dividiria esses dois, quer dizer, os que têm a premeditação total e que querem conservar o poder de qualquer maneira, e os verdadeiros crentes. Ele diz que os primeiros são psicopatas e os segundos são histéricos. Os psicopatas espalham uma sintomatologia histérica por um certo grupo social, e dali vão sair justamente os líderes mais devotados e os mais fanáticos, por assim dizer. Eu concordo com essa ideia, embora na minha tese, como era uma tese de filosofia política, eu não poderia avançar tanto, né, nesse aspecto, por exemplo. Né, eu tinha que ficar mais concentrado na ideia da filosofia política, o fenômeno político em si. Mas eu acho que se fizer uma investigação, por exemplo, não dá para acreditar que homens como Lenin e Hitler, que são os dois objetos de estudo da minha tese, sejam ser humanos sem qualquer tipo de psicopatologia. É, né? impossível. Né? É impossível você analisar também o fenômeno político desconsiderando isso, embora na minha tese eu fosse obrigado a fazer isso, porque era uma tese de filosofia política. Mas se você investiga a origem, quer dizer, a origem primeira da ação daqueles dois indivíduos, quer dizer, esse tipo de reflexão, ela vem à tona, e é possível é possível empreender uma pesquisa muito interessante, ter descobertas muito, muito ricas, sob o ponto de vista de explicar posteriormente o comportamento político dessas figuras. O Lobachevsky diria que o primeiro tipo se caracteriza, vamos dizer, pela mendacidade intrínseca, pela sua total incapacidade de assimilar valores morais ou compromissos morais. E que a segunda, a dos histéricos, é um auto-engano. Quer dizer, o fingimento histérico, quanto mais o negro finge, mais ele acredita naquilo. Esses são tipos realmente, realmente diferentes. Né? Agora, dentro disso, me surge uma pergunta. Quando o nosso Lula diz o seguinte: nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Eu acho esta, na história da América Latina, é a frase do século. Ou seja, nós estamos fazendo tudo isso e nós não sabemos para quê. Né? Como que você colocaria este fenômeno, que é tipicamente brasileiro, dentro do, vamos dizer, do quadro geral das utopias, porque ele não quer formular uma utopia, e ao mesmo tempo ele é visto como a encarnação de uma esperança utópica. Ele seria a utopia sem ideologia utópica. E eu até hoje não entendi esse fenômeno. Você entendeu alguma coisa? Olha, o Lula já declarou várias vezes que só lia revista em quadrinhos, então não dá para esperar que alguém que só leu revista em quadrinhos que tenha uma compreensão ideológica, né? E que possa ter essa construção ideológica anterior e depois manifestá-la no exercício do poder, né? Mas ele... Você pode considerar o Lula como um personagem político muito hábil, porque de uma forma muito rudimentar ele soube aproveitar aquelas veredas de poder que se apresentava no sistema político brasileiro, e tinha um grupo efetivamente ideológico que o vendeu para a sociedade e que de certa forma o alimentou, mesmo que ele não tivesse apreendido de forma mais refinada qual era o conteúdo ideológico dessa mensagem, mas ele estava cercado de muita gente que foi o responsável por esse aparelhamento que você tem na política, na cultura, nas universidades que tem no Brasil, né? Eu acho muito difícil tentar explicar o Lula de uma forma muito racional ou trazendo elementos da filosofia política, porque ele, eu acho que ele está fora disso. Acho que ele não pode ser explicado nem pela psicopatologia. Acho que é um fenômeno histórico que talvez nessa área seja melhor enquadrado do que na área de filosofia política. E eu acho que nenhum cientista social europeu vai jamais conseguir entender este nível de confusão mental brasileira, porque isso aí não tem, não há instrumento para isso, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, dentro desse tudo, bom, você tem uma série de traços comuns, tanto da mentalidade revolucionária quanto de proposta utópica, no nazismo e no comunismo. Como você descreveria a diferença essencial entre os dois? Olha, eu arriscaria dizer assim, e foi fruto da minha tese, eu não acho que é uma diferença substantiva entre os dois. Eu acho que a diferença é mais aparente no exercício do poder. Quer dizer, há uma aparência de dessemelhança ou de diferença do que propriamente há uma diferença substantiva, né? Porque aquela proposta de futuro utópico, aquela proposta de redenção do ser humano pela política, aquela proposta de que é preciso um líder, um grupo de líderes para conduzir a sociedade pelo caminho da construção de um futuro perfeito, isso é muito parecido. Quer dizer, aí você tem no nazismo a proposta de uma unificação de uma determinada raça que assumiria o poder durante 1000 anos e tal, eu não sei porque 1000 e não 2000 ou 100 mil, né? 1000 eu acho muito pouco pela ambição desmedida que havia no próprio Adolf Hitler e naquelas pessoas que o cercavam. Na Rússia, essa natureza, ela era muito parecida, quer dizer, ela, substantivamente ela era igual, né? Aí você tem um exercício da política na Rússia que diferia, quer dizer, a proposta política era outra, mas a parte substantiva era exatamente a mesma, de acordo com a utopia política. Né? O lado nacionalista da história do nazismo, que poderia ser tomado como elemento diferencial, você vê que durante a guerra o próprio Stalin apelou a uma ideologia nacionalista. Pois é. Mas que ficaram realmente muito mais parecidos do que seria de se esperar, né? Exatamente. E essa proposta nacionalista era uma contradição àquilo que o Marx defendia, né? Então você já tem uma aplicação corrupta da ideologia marxista primeira, né? Que não achava que a ideia, quer dizer, achava que uma vez empreendida qualquer tipo de nacionalismo, ele iria corromper a ideia primeira, que era a aplicação do marxismo político. Né? E quando de forma muito hábil o Stalin usa isso, acho que o Lenin jamais usaria no poder essa ideia nacionalista, embora o Lenin tinha uma ideia de resgatar uma característica antiga da Rússia camponesa e tal, ele tinha essa coisa também. Quer dizer, esses personagens políticos são muito contraditórios, embora tentem ideologicamente ou teoricamente formular uma identidade política sólida e correta, né? E esse exemplo, quer dizer, como o nacionalismo foi usado na Alemanha, como o nacionalismo foi usado na Rússia, para construir uma identidade única dentro da Rússia, quer dizer, um povo que não tinha uma identidade única, você tinha grupos nacionais ali dentro de um determinado território, como é que você constrói isso e sem ser pela ideologia? Porque o Stalin, eu acho que reconheceu muito cedo que só a ideologia não ia unir os russos num mesmo caminho. Ele tinha que apelar a outra coisa. E ele tentou apelar isso com essa ideia da mãe Rússia e tal. Você vê que essa duplicidade de línguas, essa mudança, todos os camaradas mudam de discurso, isso me parece um elemento intrínseco da própria mentalidade revolucionária. Eles são assim, quer dizer, não é que eles usam a língua dupla por um artifício, por tática, eu acho que eles são assim mesmo. Eu acho que, dependendo do personagem político, você tem uns que usam isso por quase que uma reação instintiva no exercício da política. Eu acho que outros, como Goebbels, por exemplo, na Alemanha, Eu acho que racionalizava isso de uma forma muito mais clara, né? Vamos usar isso, quer dizer, quando isso nos interessa, isso é desse jeito. Quando não nos interessa, não é desse jeito. E se apropriar daquelas coisas que estavam ali a seu favor, que poderia ser usado por um adversário. Ele era até ingênuo, porque ele declarava o que estavam fazendo, declarava sacanagem de alguma maneira. Pois é. Não, nós vamos enganar vocês mesmos. Isso na Alemanha eu acho que era mais claro do que na Rússia, né? Não sei se pelo fato dos nazistas terem percebido de forma muito, muito cedo o poder da comunicação de massa, uma coisa que eu acho que na Rússia aquilo foi de forma mais lenta, né? Aquilo foi usado, essa coisa da comunicação na Rússia foi usado muito com cartazes, né? Com alguns discursos, mas na Alemanha eu acho que o grau de sofisticação e profissionalismo foi muito mais avançado que na Rússia, né? E na Alemanha você tinha muito mais a presença física do Hitler em tudo quanto é lugar. Na Rússia eles falavam do Stalin mais de longe, assim, como uma figura mítica, né? E o Stalin também não tinha aquela desenvoltura de cênica que o Hitler tinha. Você ouvindo o Stalin falar, parece um professor de ginásio, falando muito modesto. Tá, né? Então, eu acho que até o uso da personalidade dos líderes carismáticos foi completamente diferente, por causa das possibilidades cênicas de cada um também, né? Acho que sim, mas você vê, todos os momentos que nós conversamos sobre as diferenças são sempre aparentes, né? Nunca é o núcleo do fenômeno. E na Rússia você tinha o Estado e o partido como os grandes agentes políticos. O Stalin era visto, enfim, como aquela figura grandiosa, aquela figura grandiosa política, mas o mais importante acima do Stalin era o partido e o Estado. No caso do Hitler essas coisas se confundiam, no caso da Alemanha essas coisas se confundiam. O Adolf Hitler, o Führer, era o próprio Estado. Você não tinha quase que o Estado alemão acima do Hitler. Sim. Não tinha. Essas coisas eram confusas. Foi o Hitler que inventou o seu movimento. Acho que Stalin representava um movimento que já existia há 70 anos. Exatamente. Né? Isso, então, isso faz toda a diferença. Como o criador de tudo, né? Exatamente. Mas você tem razão. É uma diferença mais acidental do que substantiva. Exatamente. Enfim, a ideia da tese foi explicar essa forma substantiva do comportamento dos dois, por isso que eu quis sair dessa dicotomia entre esquerda e direita, e seguindo uma dica de um dos textos iniciais seus sobre aliás, não foi nem um texto inicial, foi uma entrevista que o senhor me concedeu para a revista Atlântico, que está no site, que o senhor dizia que, quando começou a investigar o fenômeno, saiu dessa dicotomia entre esquerda e direita para tentar entender o fenômeno. Que se mantivesse nessa linha entre esquerda e direita, essas confusões iriam aparecer e iam, de certa forma, encobrir a natureza do fenômeno. O que eu queria, que era exatamente era a estrutura lógica interna do discurso revolucionário. Mas você sabe que eu não consegui terminar esse livro até hoje, porque, para explicar o negócio da mentalidade revolucionária, teria que explicar a paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva implicava vários estudos sobre filósofos em particular, como Descartes, Maquiavel, Hegel, etc., etc., que eu estou fazendo até agora que eu estou terminando a explicação do Descartes. Mas que eu acho que esse livro não sairá tão cedo, ele está se desdobrando em muitos livros, né? Mais ou menos independentes. Mas o material que você tinha na mão era apenas o que saiu em entrevistas, em algumas aulas e artigos. Né? Mas eu também tenho muito mais a dizer a respeito, mas esse algo mais está sendo desdobrado em vários livros. Você vê o Descartes, que é um caso característico de paralaxe cognitivo. Quer dizer, ele está pensando uma coisa, mas ele está falando de outra, completamente diferente. Né? É sendo difícil saber até onde houve o fingimento proposital ou houve uma confusão. De fato, essa mistura do fingimento proporcional e confusão de fato, o Lobachevsky coloca como sintoma histérico, não psicopatia. O psicopata, ele tem consciência de tudo que ele está fazendo, de todo o fingimento, tá certo? Só que o fingimento é a maneira dele ser. Como é que você analisa, desse ponto de vista, este fenômeno PT, que é um partido que conseguiu uma dominação, uma hegemonia total e, no fim das contas, quase que um controle total da vida política? Você não tem mais política no Brasil, só tem administração e, de vez em quando, você tem protestos morais, por exemplo, contra aborto, contra isso, aquilo, né? Como é que os caras conseguiram isto sem ter sequer formulado uma ideologia revolucionária capaz de aglutinar as massas? Eu acho que isso é um dos grandes fenômenos mais esquisito do mundo, né? Eu acho que o que eles fizeram foi se apropriar daquilo que já tinha sido feito, né? Experiência em outros lugares, e refinar isso de uma forma que se apresentasse como palatável. Quer dizer, antes do Lula conseguir se eleger, o discurso era muito violento, né? Era um discurso antigo. Quando é que o PT consegue se apresentar na sociedade, embora tenha feito todo o dever de casa, não enquanto PT, mas aquelas pessoas que acabaram por fundar o PT ou se aliar ao PT em algum momento depois, uma vez criado o partido, quer dizer, aquelas pessoas que estavam a partir de 64, que estavam lutando contra a ditadura dentro das universidades, que eram ligados a alguma esquerda, né, e achava que a sua missão enquanto acadêmico ou professor, seja um professor universitário, um professor de nível fundamental ou médio, era, na visão gramsciana, formar intelectuais orgânicos, né? Não era ensinar, não era dar aula, não era ensinar, enfim, os alunos, ou fornecer aos alunos instrumentos básicos para o aprendizado. Era formar um determinado tipo de cidadão, né? Essas pessoas se juntaram a uma proposta de partido quando o PT é criado, e o PT teve como capital de experiência todos os erros dos partidos de esquerda do mundo inteiro, né? E se apropriaram disso de uma forma muito eficiente, né? O PT só conseguiu o que conseguiu porque foi muito eficiente naquilo que fez. A gente pode criticar o PT em todas as formas que devem ser criticadas, mas se pode ser feito uma certa forma de elogio nefasto ou soturno, né? Um elogio soturno ao PT, é que eles foram muito eficazes naquilo que fizeram, né? E foram muito eficazes porque não tiveram nenhum tipo de oposição, né? Nunca tiveram porque os outros partidos faziam parte de outras esquerdas, então, de certa forma, comungavam de um projeto comum, né? Não havia uma ideologia política ou uma postura política muito bem definida no Brasil para se contrapor a esse projeto de poder. Eu acho que a aliança dessas duas coisas, quer dizer, se aproveitar de um capital de experiência mundial junto com essa falta de oposição, permitiu com que o PT, enquanto oposição ainda, aparelhasse, quer dizer, o Estado, quem eram os funcionários públicos, quem eram os professores universitários, quem eram os professores que estavam na escola ensinando as crianças e os adolescentes. A esquerda já tinha a hegemonia dessa gente antes do PT? Já tinha, quer dizer, o que o PT fez de forma muito eficiente, repito, foi se apoderar disso tudo que estava construído. Essa coisa, como é que você se apodera, quer dizer, a conversa inicial, né? Como é que você se apodera de uma ideia ou daquilo que foi construído, mesmo que tenha que mudar aquilo a seu favor, para a construção de um projeto? É dessa forma. Eles conseguiram fazer isso, né? E, quer dizer, quando não tem oposição é muito mais fácil, né? Você concorda com a minha ideia de que os militares demoliram a direita ideológica? Ah, completamente. Quer dizer, a gente no Brasil nunca teve uma direita ideológica muito bem construída, né? Era uma coisa incipiente, começou ali na UDN, Carlos Lacerda. O que a gente sempre teve no Brasil, quer dizer, no Brasil República, estou me referindo, né? Foram personagens políticos ou personalidades políticas que tinham individualmente, né, ideologicamente, uma construção muito segura do que era uma direita, do que era um projeto de direita. E aí, que direita era essa? Era preciso explicar de acordo com o personagem. O Carlos Lacerda é um deles, né? Ou talvez seja o maior deles a partir da República. Talvez seja o Carlos Lacerda a figura que concentra, e era um homem que saiu da esquerda, né? Concentra essas qualidades, cara. Era um intelectual, ou tinha pretensões de ser um ideólogo, só que estava dentro da UDN. E depois da Arena ali, quer dizer, que era um saco de gato danado, quer dizer. Quem é que você pode tirar de dentro desse partido que o Lacerda fazia parte, quem era o grande nome? A não ser Lacerda, eu não sei, porque ali dentro do partido, a Arena me pare... quanto mais eu leio sobre a Arena, mais eu vejo a Arena como um PMDB de direito na época, eram grupos que se degladiavam ali dentro pelo poder, não era essa coisa refinada de disputa de ideias políticas, não era muito isso. O Lacerda acho que tinha isso muito claro, mas os outros, posso estar enganado, mas eu não vejo o partido como uma unidade ideológica que concentrava o grande pensamento de direita. Aí, se nós voltarmos para a época da monarquia, sim, a gente pode ter uma discussão no Brasil de um período que houve efetivamente, embora, obviamente, dentro dos partidos ali, tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal, você tinha pessoas que estavam ali em busca de poder e dominação da sua região, né? Mas você tinha um projeto de partido, um projeto de poder e políticos filiados a esses partidos que tinham uma ideia clara de que ideologia era essa e qual é o seu papel dentro dessa agremiação política. Depois da República, eu acho que não. Aí, concordando com o que você disse, o regime militar, eu acho que foi a pá de cal dentro dessa direita política que já estava morta a partir da República. Eu tenho a impressão, eu já expliquei isso em artigos, mas eu não pude pesquisar a coisa a fundo. Os militares, eles ainda eram de formação positivista. E nesse sentido, a concepção que eles tinham era do governo tecnocrático. E o governo tecnocrático implica a eliminação, o estrangulamento do debate político. Então não há política, não havia uma ideologia de direita para ser pregada. Não, aqui você tem o governo com os militares e os funcionários, tá certo? E um sincubido e tudo. Então essa é a concepção tecnocrática. E para realizá-la, eles afastaram ou eliminaram as lideranças conservadoras que podiam estar no caminho, como o Carlos Lacerda, por exemplo. Então, quem acabou com a direita do Brasil foram os milicos. Então, quando esse pessoal da esquerda voltou, eles já estavam arrombando uma porta aberta, não tinha oposição ideológica. Ao passo que, durante o regime militar, o pessoal da esquerda teve um intenso debate ideológico e teve espaço livre para conquistar as universidades, a mídia inteira, porque isso é uma coisa fantástica. Durante o pleno regime militar, a mídia era inteiramente dominada por comunistas. Isso aí, e os militares nunca fizeram nada para atrapalhar isso aí. As principais editoras, né? Civilização Brasileira, Paz e Terra, Zahar, Brasiliense. Então, é tudo comunista. Algumas eram assim, editoras quase que oficiais do Partido Comunista. Não, isso, então isso, não era isso. Dominação vagamente esquerdista, não, era dominação do Partido Comunista mesmo. Né? E você sabe que o Enio Silveira, que é o dono da Civilização Brasileira, ele pouco antes de morrer, ele me confessou que a editora dele sobrevivia com a ajuda do governo. Eles, de vez em quando, eles me punham na cadeia por 2 dias. Daí eu saía de lá, ia pedir dinheiro para o Golbery e ele dava. Isso é coisa característica da época. Um negócio fantástico, cara. E que revela muito de como a política brasileira foi sendo construída e foi sendo montada, né? Essa coisa de, você é meu amigo, me arranja uma coisa aí, vamos tocar isso junto. Mas sem haver essa contraposição. Para haver debate de ideias, é preciso que hajam duas ideias diferentes, né? Se não há duas ideias diferentes, ou duas ideologias diferentes, ou dois projetos políticos diferentes, não há como ter embate. O que você tem é um rearranjo de forças políticas, né? Agora, você esperar qual é a oposição que tem no PT. Quando o PT ganhou com o apoio do PMDB, alguns analistas políticos diziam que a única oposição que o PT efetivamente teria era do PMDB. Mas não era uma oposição de ideias, era uma oposição porque, olha, me dá o meu... Cargo, exatamente. Era uma coisa assim, o que é um quadro muito trágico em termos de política formal no Brasil. Sim, né? Sim. E o que eu lamento é que os projetos que estão aparecendo aí de construção desse projeto político do que poderia ser uma nova direita, enfim, é uma tentativa de retomada de uma ideia que naufragou, porque ela já era errada na época, né? Então, eu não sei, mas eu insisto, assim, antes até de ter um projeto político, de um partido político, é preciso que haja uma ideia que seja construída, formulada, desenvolvida, e que essa ideia, ela de alguma forma, seja capilarizada dentro da sociedade. Ela tem que criar uma determinada cultura, mesmo que seja numa parte da sociedade, né? Porque se você não constrói isso, nós vamos continuar a ter no Brasil uma proposta política que é sempre ditada de cima para baixo. Quer dizer, nunca que surge de dentro da sociedade e que aí constrói um projeto político que seja antagônico a isso aí. Né? Quer dizer, se você constrói um partido com um grupo que toma o poder, que seja vitorioso e tal, que seja de direita e tal, aí esse partido depois é que vai construir uma sociedade de direita? Isso não entra na minha cabeça. Quer dizer, é usar o método revolucionário. Exatamente. A elite iluminada que vai fazer tudo de novo. Exatamente. Quer dizer, aí vai entrar no mesmo erro. E aí, para a sociedade que vê um partido que se apresenta como uma oposição àquele que estava no poder e que derrubou, para a sociedade parece o seguinte, bom, mas eu votei num projeto que, que foi me apresentado como antagônico, que está se comportando exatamente igual àquele. Por que, que eu vou retirar aquele do poder? Por que, que eu vou manter esse no poder se são iguais? Eu vou retomar aquele que eu já conheço. Então a mensagem que se passa para a sociedade também é a pior possível. Quer dizer, então você concorda que antes de a gente pensar em qualquer alternativa política para o Brasil, nós temos que intensificar, vamos dizer, o debate de ideias, a vida intelectual. Sem isso não se faz nada. O falecido Roberto Campos, ele calculava em 30 anos. Ele dizia, entre uma revolução intelectual e uma revolução política, passa-se no mínimo 30 anos. Você concorda com essa estimativa? Eu acho que, no caso do Brasil, é uma estimativa até bastante otimista. Né? Porque o que você precisa construir hoje, a pergunta que você fez no caso da direita, né? Para construir uma ideia de direita, é preciso primeiro que haja essa ideia, né? É preciso que haja pelo menos um projeto, quer dizer, uma ideia inicial, que essa ideia seja desenvolvida, essa ideia seja apresentada, discutida, debatida. E eu nem estou falando de discutir, debatido no sentido comunista do termo, né, que faz, aquilo leva uma vida inteira para fazer isso, não é isso. Quer dizer, você marca um jantar para decidir qual vai ser o outro jantar, né? Não é essa a ideia. Mas é preciso que isso seja feito. E que isso seja. Isso tenha valores da sociedade. Isso também não pode ser um projeto que seja desgarrado da sociedade de onde isso emana, né? Porque isso acontece também. Né? Projetos políticos que não têm nada, absolutamente nada a ver com aquela sociedade de onde está sendo criado. Para mim é um grande mistério até hoje como é que a Rússia aceitou um projeto comunista. E eles eram uma minoria reduzidíssima dentro daquilo. Quer dizer, uma das explicações qual é? O regime czarista deixou a Rússia num estado de miséria econômica tal que aí criou as condições econômicas e sociais que permitiram que qualquer projeto que se apresentasse como antagonista aquele para melhorar a vida das pessoas fosse vitorioso. O governo do czar também era centralizador, também era estatista. Essa é a segunda coisa. Eles não tiveram que estatizar nada, ela estava tudo estatizado. Pois é, esse é um problema sério. Quando você oferece uma alternativa política e na prática você mantém aquela política centralizadora, para aquela sociedade que está acostumada com aquele regime opressor, é mais fácil assimilar isso, né? Então, por exemplo, no caso da China, né? Como é que um sistema que durou durante tanto tempo, depois é substituído, quer dizer, o regime do imperador, depois é substituído por um regime comunista, como é que aquilo continua sendo feito? Quer dizer, porque a relação de poder entre o indivíduo chinês e a autoridade se manteve praticamente a mesma. Quer dizer, você muda a figura do imperador para a figura do partido, né? Mas a figura do partido era identificada com a figura do Mao, o Mao Tse Tung. Então, é quase que você tirar o imperador e colocar o Mao. Quer dizer, então, aquela perspectiva de como eu obedeço à autoridade, a minha relação de autoridade, era quase que trocar seis por meia dúzia. Né? O que houve, quer dizer, o regime de violência havia durante o regime do imperador. Então, determinadas práticas faz com que determinadas ideologias sejam aceitas de forma mais fácil porque repetem práticas. Né? Eu acho que nesse caso é interessante porque se tentasse uma coisa de muita liberdade na Rússia ou na China, eu não faço ideia de como seria. Também não tenho a menor ideia. Eu não podia ser uma assimilação muito rápida, fácil e tal, poderia dar qualquer coisa que a gente não sabe. Quando eu estava estudando em Lisboa, eu estive na embaixada da China, convite de um diplomata chinês, e esse convite se deu durante um almoço no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. E ele muito gentil e tal, estava conversando durante um almoço e tal, e me convidou para ir à Embaixada da China. Eu fui lá, conversei, e fui perguntando algumas questões de forma muito franca. E uma delas foi, por que, que o Partido Comunista da China é tão centralizador e faz de tudo para manter aquela estrutura de poder? Né? Eu não estava esperando, obviamente, uma resposta muito sincera, mas o que ele pudesse me responder me daria algum sinal. A resposta imediata que ele me deu é o seguinte: se o regime hoje deixasse de ser forte como é, o país se desfragmentaria. O povo chinês não conseguiria viver do jeito que está, porque ele já está acostumado com esse tipo de coisa. Aí eu perguntei, qual é o problema? Eu perguntei para ele, qual é o problema de que isso acontecesse? A China deixaria de ser o que é. Falei, bom, aí não tem como avançar, né, a conversa, porque a China como é a China do jeito que o Partido Comunista imagina. E você vira, na Romênia eu tive uma experiência interessante. Quando nós fomos no cinema, eu, a Roxane e as crianças, e não tinha lugar. Só que eu tinha comprado o bilhete e tinha direito ao lugar. Daí eu fui pedir gentilmente, não pode. Daí eu falei, peraí, eu lembrei, né, a estrutura autoritária do Romênio. Daí eu comecei a gritar. Na hora que eu comecei a gritar, resolveu. Porque se alguém grita, os caras já, opa, esse cara aí, ele é da Securitate, ele é do governo, ele tem, conhece alguém lá em cima. Se ele, tá, se ele tem coragem, é porque ele tem costa aqui. Então, imediatamente apareceram as cadeiras. Então, e na Romênia é todo mundo assim, todo mundo cabeça baixa e segura. Né? Se você grita, eles acham que você tem proteção no governo. Então isso impregna na cabeça e dura muito tempo. É o mesmo mecanismo do terrorismo, né? O terrorismo é tão eficiente porque não é porque eventualmente mata um ou outra pessoa, ou 100 pessoas ou 1.000 pessoas. É porque o terrorismo faz com que a sociedade acredite que ela é vítima sistematicamente de algum tipo de violência. Essa sensação de terror é que faz com que o terrorismo seja tão eficaz. E nesses países, comunista, nazista, qualquer tipo de estrutura ditatorial ou autoritária, o terror de que aconteça algo ao indivíduo ou à sua família faz com que ele sequer tenha condições de reagir contra a estrutura de poder. E é um dos mecanismos que faz com que esse regime se mantenha. Eu tenho mais duas perguntas para você. A primeira é sobre a história do Brasil, a segunda é sobre a sua posição pessoal. Com relação ao Brasil, você veja que a história do Brasil nos últimos 40 anos não foi escrita. Quer dizer, você tem mudanças sociais, culturais, econômicas fantásticas. Isso não está documentado em parte alguma. De maneira que a nova juventude, a nova geração, ela entra no mundo sem ter referência nenhuma do ontem, do que aconteceu. As pessoas não sabem de nada. E pior, elas veem a sociedade nesse caos e acham que sempre foi assim, que isso é natural. O que você acha que aconteceu com os historiadores brasileiros? Eu tenho a impressão que eles ficaram hipnotizados com o negócio do regime militar. Só escreve sobre isso. Então, quer dizer, a experiência daquele círculo reduzido de esquerdistas que não tinha mais 10 mil pessoas, isto virou a história do Brasil e isso é ensinado no país inteiro. Eu digo, e a história dos outros 90 e tantos ou 100 e tantos milhões? Não está em parte alguma. Mas isso é um problema sério. O que você acha que aconteceu com os historiadores brasileiros? Isto é sacanagem, incompetência... É medo? É o quê? Bom, eu vou falar, enfim, do pequeno universo que eu conheço, né? Eu não sei, assim, na área acadêmica, por exemplo, o que está sendo feito de forma para trabalhar essa historiografia nacional. Os livros que a gente vê sendo lançados, eles estão muito voltados para essa questão do regime militar, né? Inclusive no que se refere à literatura. Embora seja também uma parte menor, né? A maior parte dos escritores mais novos estão preocupados com questões urbanas, sociais e tal. Enfim, quem fumou o quê, né? Quem bebeu o quanto. Então estão preocupados com essas coisas. Mas eu acho que ainda ressaca do período do regime militar. Eu acho que as pessoas, na parte da cultura, as pessoas estão ainda... sabe, está tudo no ar e a coisa está sedimentando. Não, aquele título do livro do Zuanir Ventura ficou profético. Ele diz, 1968, o ano que nunca acabou. Digo, não acabou, os caras só falam disso. Pessoas que nasceram muito tempo depois do regime militar estão com a cabeça lá no regime militar, achando que aquilo explica tudo. Pois é. E isso é pior quando você tem um regime que tinha uma determinada ideologia e aí você abre, né, o país, quer dizer, o país tem uma o fim do regime militar, o início do período democrático, e você tem ali no início vários grupos políticos que se apresentam para a eleição presidencial, né? Todos naufragam, a maioria naufraga, e os projetos de poder desde então, quer dizer, não são totalitários, mas são, eles ratificam e legitimam uma visão que foi construída dentro das universidades, que formou a cultura. E quando você tem isso, quer dizer, essa formação cultural que ratifica aquilo que está sedimentado ou institucionalizado na política, é muito difícil você sair disso. É como se você construísse um cercadinho, né? E aí a cultura nacional fica dentro daquele cercadinho. Eu acho que já tem alguns intelectuais e historiadores que estão ensaiando a construção dessa obra que sai desses grilhões, né? Mas isso leva tempo, eu acho. O que hoje se chama de história do Brasil, ou história contemporânea do Brasil, é a história interna da esquerda. Assim como o debate político é o debate interno deles. Então, você não tem uma visão mais geral da sociedade. Por exemplo, o pessoal hoje que entra na escola, 14, 15, até 20 anos, todo mundo acredita que na ditadura havia um controle totalitário da sociedade e que depois veio a liberdade. Quando exatamente o contrário. A ditadura não fez o menor esforço para controlar a opinião pública. Zero. Ela deixou tudo na mão dos esquerdistas. Ela só introduziu a censura para proibir esta ou aquela notícia que militarmente ou policialmente pudesse ser prejudicial para eles. Mas nunca fizeram o menor esforço para dominar as editoras, para dominar os jornais, para dominar a televisão, nada, deixaram tudo à mão dos esquerdistas. E hoje você tem um controle da opinião pública muito mais severo e muito mais opressivo do que tinha na época. Se você perguntar, por exemplo, quantos esquerdistas tinha na redação de O Globo ou do Estadão? Bom, eu estava lá no Estadão, Jornal da Tarde. Quantos esquerdistas tinha ali? Eram quase todos. E direitistas? Tinham 5 ou 6. Qual é a diferença hoje? Não tem mais os 5 ou 6 direitistas. E não tem e não pode ter. Né? Você vê, saiu um artigo do Luiz Garcia outro dia dizendo, não, mas a ditadura não admitia que ninguém tivesse opinião contrária. Eu falava, então como é que você ficou na direção do Globo, meu filho? Não é isso? Você e todo mundo, todos os diretores de jornais, eram todos esquerdistas, eu conhecia todos, era o Cláudio Abramo, era o Mino Carta, era o Luiz Garcia, eram todos, estavam por cima da carne seca. Agora, e hoje, quantos direitistas tem? Mas é direitista mesmo para valer, digamos, cara tipo PFP, não tem nenhum. Tem os liberais, 2 ou 3 que eles admitem um pouquinho, mas mesmo esses, por exemplo, eles dizem, uma certa época, nós achamos que tinha muito esquerdista na reação na página de opinião do Globo, nós contratamos um direitista, que era o Olavo de Carvalho, coisa da qual depois muito nos arrependemos. Ou seja, 1 para 100, eles é demais, não pode ter que ser 0 para 100. Então, hoje você tem um controle totalitário da opinião pública, coisa que não tinha durante a ditadura. E é uma coisa que ninguém sabe, e se você fala, a pessoa leva um choque. Acha que você está louco, né? Mesmo dizendo, olha, eu estive lá, então é assim, assim, assim, assim, assim. Ninguém. Eles já estão tão preparados para acreditar numa versão mítica e estereotipada da ditadura que eles acham que realmente a ditadura controlava, por exemplo, mídia. Olha, eu trabalho no Jornal da Tarde, o censor não entrava nem dentro da redação. O Rui Mesquita não deixava, deixava o cara na portaria. Você não podia nem subir a escada, coitado. Né? Então, de vez em quando, censurava uma notícia ou outra, que a gente acabava publicando 3 ou 4 dias depois, quando ele esquecesse aqui. Isso foi o máximo de controle que teve. O governo jamais tentou, por exemplo, trocar um diretor de redação. Nunca. Durante todo o período militar, quem dirigia a Folha era o Cláudio Abramo. O próprio Jornal da Tarde era o Mino Carta. Então, o pessoal não sabe avaliar. Você diz, olha, o controle ditatorial da opinião pública existe hoje. A ditadura não fez isso, porque eles não ligavam para o lado, vou dizer, cultural da coisa. Eles só pensavam em termos militares de combater a guerrilha. Para combater a guerrilha, até eles tentavam lisonjear e seduzir a esquerda pacífica, que enquanto isso foi tomando universidade, mídia, tudo. O governo militar fez isso. Eles não agradecem ao governo militar toda a ajuda que receberam. Outra coisa que até escrevi também no livro Exército da História do Brasil. Em abril de 64, você tinha um monte, março de 64, você tinha um monte de organizações direitistas que estavam se armando para matar comunistas. O falecido, agora ele morreu, já posso dar o nome dele, o Biratã Borde Macedo, ele disse, no porão da organização tal, que é a organização direitista católica, estava cheio de metralhadora para nós. Os milicos, quando tomaram o poder, tomaram nossas metralhadoras. Então, quer dizer, não houve uma sangueira, não houve uma noite de São Bartolomeu, porque os milicos não deixaram. Então, a esquerda deve a sua sobrevivência aos milicos, senão não teria sobrado um. Mas são coisas que ninguém sabe. Então, toda essa história desse período, ela não foi realmente contada. E ninguém quer contar. Por exemplo, se acha possível, remotamente possível, escrever a história da esquerda brasileira naquele período, a história da guerrilha, sem você abrir um único documento do arquivo de Moscou? Cada vez que vão lá e abrem, descobrem alguma coisa que não presta. Então, até tinha aquele mito da Olga Benário, que era vítima, etc, etc, inocente e tal. Bom, o sujeito foi lá, passou 3 dias dentro do arquivo e descobriu que ela era agente do Serviço Secreto Militar Soviético. Eu digo, e os outros inocentes que foram mortos, etc? É claro que homicídio é homicídio, mas não é a mesma coisa você matar um inocente e você matar um agente secreto que está a serviço de uma potência genocida. Então, você pergunta, se o cara não quer abrir arquivo? Eu digo, mas é verdadeira história, está documentado nos arquivos de Moscou, meu filho. Por que não vão lá? Ah, isso ninguém quer. Eu acho que tem uma parte também que estão nos arquivos militares. Milico, ele esconde aquilo que falaria em defesa dele próprio. Eu acho que há muita coisa ali que vai revelar coisa interessante. Eu vou contar um episódio. Vamos para os alunos também. Quando assassinaram o Vladimir Herzog, eu fui dos primeiros que denunciaram a coisa, no jornal do sindicato jornalista, que eu estava lá na equipe e tal. Antes que qualquer jornal grande falasse da coisa, fomos nós, do sindicato, que levantamos a gritaria contra o homicídio do Vladimir Herzog. Só que naquela hora, o cara me parecia realmente uma vítima inocente, porque ele não estava ligado à guerrilha. Pensa um pouco. O cara não estava ligado à guerrilha, ele era da esquerda pacífica, do Partidão, entre aspas. Ora, o pessoal do Partidão estava todo livre, dominando as redações. Por que que pegaram este um? Porque ele era esquerdista? Não é possível, os outros também eram esquerdistas. O que que tinha de especial nele? Falei, bom, só saberemos disto se abrirmos o arquivo de Moscou e averiguarmos se Vladimir Herzog não era, de fato, um agente da KGB no Brasil. Mas quem quer responder essa pergunta? Ninguém. Nem os milicos querem, porque se for destampar a latrina do KGB, você vai ver que é tanta KGB no Brasil, tanta KGB, a KGB grampeou a sala do presidente da República, Figueiredo. Você veja até onde eles conseguiram chegar. Também tem o Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil, e disse que em 64, nós tínhamos mais de uma centena de jornalistas brasileiros na nossa folha de pagamento. Quem quer que esta informação se divulgue? Ninguém quer, porque esses jornalistas ainda estão aí, eles são gente importante. Então a história do período não pode ser contada. Quer dizer, depois que começaram a abrir os arquivos de Moscou, a história dos Estados Unidos mudou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu estava te falando do livro da Diana West, que ela disse, olha, a penetração da KGB no serviço secreto americano, da OSS, então é OSS, que depois virou CIA, foi mais do que uma infiltração, foi uma ocupação. Mas isso eles sabem hoje, porque abriram lá os arquivos de Moscou. Então, por que não abrir os arquivos de Moscou com relação à história do Brasil? Quando você sabe que lá tem muito mais documento do que os nossos milicos têm. Agora, se abrisse os dois, haveria um material farto. De farto. Agora, voltando à questão que você me perguntou inicialmente, né? O que falta, né? Ser historiadores ou material? Eu acho que falta inicialmente interesse de pesquisar essas coisas, mas eu acho que a gente já tem um grupo de pessoas, embora pequeno, que eu acho que tem condições de fazer isso. Se vai fazer ou não, eu realmente não sei. Mas eu acho que a gente já tem um grupo pequeno. Se esse grupo pequeno fizer efetivamente alguma coisa, seja na área da historiografia, seja na área do romance, quiser, é preciso contar. Claro, claro, claro. Essa história... Quer dizer, o romance, vamos dizer, é o documento inicial de uma mudança social. Exatamente. Quer dizer, primeiro você tem que elaborar imaginativamente, até para facilitar a coisa dos exploradores depois. Você começa, vamos dizer, com uma condensação imaginária, depois é que você vai, né, averiguar os fatos um por um. Então a gente precisa também de escritores que contem. Você acha que já tem gente para isso? Eu acho que é um grupo pequeno ainda, eu acho que uma parte deles está se formando, quer dizer, já está fora desse cercadinho, sabe? Já está com uma cabeça... Eu conto muito com meus alunos do Seminário de Filosofia para fazer isso. Eu peço para eles não se meterem em discussão política, fique quietinho no seu canto, estudantes, preparando. Primeiro, nós não somos políticos, não somos nenhuma organização militante, não estamos militando em favor de coisa nenhuma. Nós estamos aqui querendo formar pessoas. Depois elas vão decidir o que fazer. Não, acho que é um ótimo conselho, hein? Ainda mais agora que parece que tem um vírus no Brasil que se manifesta muito em quem está nas redes sociais e blogs, né? que é uma coisa assim, é o vírus para ser polêmico, né? Então todo mundo hoje em dia quer ter uma opinião sobre tudo e quer ser polêmico. E eu acho que é uma oportunidade que você perde de energia, é desgaste, que você fica brigando tanto que não dá tempo de fazer outras coisas. Todo que mundo ler, ofendido, né? Com todo mundo, né? As pessoas se ofendem com pouca coisa. Exatamente, e é um esforço para brigar que eu também, assim... Eu não consigo entender. Há muitas coisas mais interessantes para se fazer nesse momento. O brasileiro gosta muito de discutir, de xingar, essa coisa toda, né? Em 86, quando eu estive aqui a primeira vez, eu conheci um senhor chamado Wilton Perry, que é um estudioso da religião, tal, um eruditíssimo e tal. E ele andou um tempo no Brasil e ele olhava e falava: "It's a very nervous people." Ele tinha razão, mas todo o pessoal muito nervoso. Tá. Então, como você disse, estão gastando energia. Mas a segunda pergunta que eu tinha que te fazer. Antes da gente começar aqui, você estava conversando aqui, você se autodefiniu como um conservador britânico. Então, me diga, para nós encerrar aqui, qual é a diferença entre o conservador e o britânico, na sua perspectiva, e o que o pessoal chama de liberalismo, ou o que chama de direita no Brasil? Bom, assim, hoje os liberais brasileiros nem gostam de se enquadrar como sendo de direita, né? Eles nem gostam de usar essa clivagem ideológica. No meu caso, o conservadorismo britânico não é uma categoria política. Quer dizer, qualquer conservador britânico que não esteja envolvido na política formal, ele vê o conservadorismo como um espírito, como uma disposição, para usar o termo de Michael Oakeshott, né? Uma disposição conservadora, né? E essa disposição conservadora, ela procura um equilíbrio entre os vários princípios e valores e ideias que eventualmente se tem, que elas ficam num plano horizontal e não é num plano hierárquico, por exemplo. Então você não coloca a liberdade ou a ordem como se fosse uma escadinha, né? Isso tudo tem que estar num mesmo plano. Então ordem, liberdade, livre mercado, isso tudo, eles têm que estar num mesmo plano, porque se houver um desses princípios ou valores acima, vai perturbar ou desorganizar essa ordem que é tão cara aos conservadores. E a perturbação dessa ordem pode causar qualquer coisa em termos de aplicação política ou em termos de criação de uma ideologia política que vai fazer com que seja tudo menos conservadorismo. A história que eu estava contando que está no livro do Roger Scruton, que é o livro The Meaning of Conservatism, né? Lançado em 1981, que é uma grande crítica que ele faz, um grande ataque à postura do Partido Conservador Britânico na época. Porque ele achava que o Partido Conservador, a partir da ascensão do grupo do qual fazia parte a Margaret Thatcher, estava colocando a liberdade de mercado acima de todos os outros princípios, valores e defesas pontuais, seja a liberdade. Seria mais liberalismo no sentido brasileiro da palavra, né? Mas, assim, o liberalismo clássico, você tem uma ideia de que as liberdades são um grande componente, né? Da vida humana, da vida individual. Então você tem liberdade individual, liberdade de mercado. Eu estava falando do Brasil, muito nervoso, todo mundo se sentiu ofendido com tudo. Um dia eu escrevi um artigo dizendo que, como conceito descritivo, a ordem prevalece sobre a liberdade, porque a liberdade é um elemento da ordem, e não a ordem é um elemento da liberdade. Ou seja, existem ordens que têm mais liberdade e ordens que têm menos. Mas, de qualquer modo, se descrever uma sociedade é descrever uma ordem e não descrever uma liberdade. Imediatamente todo mundo achou que ele está a favor da ordem e contra a liberdade. Tem uma coisa muito séria no Brasil. Eu não sou capaz de distinguir um conceito descritivo de uma proposta política. Essa herança, bom, você tem um problema, primeiro, de falta de formação, até daquilo que sejam liberais ou conservadores ou libertários, estou falando de uma parte deles, esses que reagem de forma muito agressiva e confundem valores e princípios e defesa de ideias ou de projetos políticos. Mas essa coisa da ordem é uma coisa muito complicada ainda para o brasileiro, porque nós temos uma herança positivista muito forte. E ordem está na bandeira. Na bandeira, exatamente. Né? Então, quando você fala em ordem, você fala publicamente, no Facebook, por exemplo, se você fala de ordem, ninguém vai imaginar que você está tratando de uma ordem hegeliana, por exemplo. Né? Ninguém sabe qual é o capital intelectual que você tem na hora que você trata de ordem. Então, nessa confusão, qual é a ordem? Não, é a ordem que eu acho que é, né? E nessa de eu acho que pode ser a ordem positivista, pode ser a ordem qualquer que seja. eu acho que muitas brigas que se dão nas redes sociais, qualquer que seja, ou pelos blogs, é uma falta de entendimento sobre o que o outro quer dizer. Né? Sim, e isso pode ser. Tem razão, na hora que eu falei esse negócio da ordem, eu não lembrei que estava na bandeira. Nem lembrei que é o seguinte, tem um grupo católico conservador, tinha uma revista chamada A Ordem. O que eles iam dizer? É a ordem divina do mundo, que desce de Deus, passa por nós e chega em vocês. Pois é, outro exemplo. Ele não estava falando de ordem nesse sentido. Pois é, o outro exemplo. Assim que interpretaram. O outro exemplo que eu ia dar era no caso dos religiosos, que há uma concepção de ordem que é diferente da ordem conservadora, por exemplo, com a qual eu me alinho. Né? E se você pega grupos hoje religiosos, católicos que se consideram conservadores à moda brasileira, né? Vão entender a ordem como sendo uma ordem divina, a ordem de São Tomás ou Santo Agostinho. Há uma concepção de ordem. Então, se você fala ordem sem explicar exatamente qual é aquela ordem, né? Quando você fala com um par seu, já sabe de antemão qual é o instrumental teórico que você tem e sobre o qual você se manifesta, é fácil, né? Porque você está falando com um par, com um igual. Quando você fala de ordem num Facebook ou num Twitter, né? Você tem um monte de gente, dentre os quais um monte de maluco, né? Que sequer sabem o conceito de ordem no dicionário. Eu não estou falando nenhuma coisa mais refinada. Sim, não sabe nem ordem matemática. Matemática é que era demais, né? Mas é isso, eu acho que muitas dessas confusões que se dão é por falta de entendimento sobre o que o outro quer dizer. E aí há dois problemas. Há o problema daquele que escreve, e por uma razão ou outra não explica qual é o conceito que ele está trabalhando, porque acha que aquelas pessoas que estão lendo vão entender aquela ordem. E há do outro lado, aquelas pessoas que sequer param para pensar, mas peraí, que ordem é essa que ele está falando? O senhor poderia me explicar? Nem me pergunta. O senhor poderia explicar qual é a ordem que o senhor está tratando? Quer dizer, é uma coisa de aprendizado. Assim, eu vou falar por mim, mas eu gostaria muito que todas as pessoas fossem assim. Toda vez que eu não sei uma coisa, a primeira reação que eu tenho é ou perguntar diretamente à pessoa que está falando sobre aquilo, ou procurar os autores que ele leu. Claro, né? Claro. Porque eu quero aprender, aquilo me interessa. Porque se eu fosse perder todo o meu tempo, quer dizer, do meu dia, as horas que eu tenho, para ficar batendo boca no Facebook, no Twitter, qualquer que seja, por aquilo que eu não sei o que é, eu não vou fazer nada. Né? Essa coisa de você se recolher para poder aprender, se manifestar pontualmente sobre aquilo que você sabe parcialmente, porque o seu conhecimento, quer dizer, eu tenho 37 anos, o meu conhecimento hoje não é igual a quando eu tinha 20 e não vai ser igual quando eu terei 60 anos, né? Se lá chegar. Espero que chegue aos 82, pelo menos. Então, a minha concepção, por exemplo, de ordem hoje, é uma concepção limitada, dado o que eu quero aprender até os 80. Né? Então, essa coisa da humildade intelectual, que muita gente fala e pouca gente pratica, eu acho que deve ser mais exercida. Né? Eu acho que isto deve ser a conquista fundamental para esta geração no Brasil. Vocês aprenderem a humildade intelectual, o que é honestidade, o que é honradez intelectual. A modéstia intelectual, já será um grande avanço. Se aprender só isso, já está bom. Mas é preciso ter um amor pelo conhecimento. Arrisca, né? Interpretações, eles veem uma palavra, a sua palavra cria uma evocação na cabeça deles, eles já criam toda uma constelação interpretativa e já colocam você lá dentro. Você vê no cara no verbete da Wikipédia, está lá Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho introduziu no Brasil as obras de René Guénon e Júlio Zévola. Eu? Hã? Quando eu cheguei aí, os caras já estavam, fazia 40 anos, tem tradução dos caras do Brasil, né? Então, o Fernando, até esqueci o nome, Fernando C. das Contas, que traduziu. Já tinha Círculo Guénoniano, tinha um bando de gente. Né? Eu fui o último a entrar na história. E esse verbo introduziu é péssimo, né? Introduziram o Júlio Zévola. Bom, o Júlio Zévola, para mim, era um maluco de gênio. Era um gênio, mas é completamente doido, né? E eu não recomendo nem que leiam os livros dele. Falou, primeiro você chega aos 65 anos, adquira a boa forma, daí você lê o Júlio Zévola porque você vai conseguir separá-los de Bugalho, que nem ele sabia, coitado. Né? Então aparecem essas coisas. Quer dizer, o cara é conservador. Ah, então, né? Em suposições, você vê, com base na. O Olavo é conservador, então ele deve ser um pater famílias autoritário. Daí fizeram aquele filminho, aquele vídeo, muito engraçado, aliás, em que um personagem que seria eu chega em casa e descobre que a filha está grávida. Né? E daí descobre que o sujeito. Né, que engravidou é um pé rapado, trabalha num posto de gasolina, não tem dinheiro nem para comprar cigarro, e daí o cara dá uma explosão, né? E os caras acreditam que, não, aqui deve ser o Olavo, deve ser mais ou menos assim. Eles não têm a menor ideia. Então, inventa não somente a sua filosofia completa, mas concebe a sua pessoa, o seu personagem, e acredita naquilo piamente, né? Eu, claro, quando eu vi o vídeo, eu morri da risada, que está muito engraçado, mas não tem absolutamente nada a ver comigo, né? Eu imagino, eu, da bronca da minha filhinha, porque ela apareceu grávida, mas que é isto? Impossível, né? Mas os caras que inventam mesmo. E essa facilidade que você tem para publicar opinião, e eu não estou aqui dizendo que eu sou contra essa liberdade nem essa facilidade. Eu apenas estou apresentando o quadro, né? A facilidade que hoje qualquer um tem de expressar aquilo que sente faz com que as pessoas expressem aquilo que sentem, não aquilo que sabem ou aquilo que podem saber, né? Há uma diferença muito grande entre você reagir de forma apaixonada e você escrever de forma racional sobre qualquer assunto, né? E o que mais se vê nessas redes sociais é uma defesa apaixonada sobre alguma coisa que, se você perguntar, a pessoa não sabe o que é. Pôr para fora, eu disse, isso é a concepção flatulencial do pensamento. Né? Pôr para fora é fácil. Agora, eu acho que, a não ser que você queira dar mais alguma mensagem aí, acho que podemos encerrar por aqui. Se vocês tiverem perguntas para o Bruno, no sábado que vem ele ainda estará aqui, porque será o encerramento da nossa conversação, o qual será transmitido para você neste horário. Só que vai estar também o Ângelo Monteiro, o Obrigue e os outros, né? Mas se tiverem perguntas para ele, vocês guardem para a semana que vem, né? Porque hoje já está tarde. Eu agradeço demais a presença, é uma grande alegria ter você aqui. Espero que volte outras vezes. Não, eu que agradeço o convite, foi ótimo falar. E quem quiser saber um pouco mais sobre o que é conservadorismo britânico, sobre o que eu entendo, é visitar meu blog, brunogachagin.com. Eu estou sempre publicando texto de autores conservadores britânicos, não de Pindamonhangaba. E não tenho nada contra Pindamonhangaba, pelo amor de Deus. Então, obrigado. Tá bom, então até a semana que vem. Muito obrigado a todos.